721, autorizado a ingressar no pátio 1, gate 04, via Juliette. Via Juliette, do 4, a 7721. A 2 no 3, agora com Recife 1251, em alterna 1 no 33, small 25. Chama Recife 1251 no 3325, 6213, bom dia. Tranquilo, Romeu Oscar, desça para o estudo de tráfego local, não tem tráfego a reportar, disse que está em coordenação. 5 autorizada, linha de colapso no 0150 graus, 109. Autorizado, Alinhada, colada 1-0, tanto 3-2-9. Gate 02-04, autorizado a iniciar, puxa a cena. Entra após o 3-7-4 e o Jago 1-2, autorizado o funcionamento 4-0-9. Mantém o posto para aguardando. Né? 754, confirme e sente da informação. 1754, aguarde cota. Solo Salvador, 1806. Boa tarde, gente da Oscar, autorização Aracaju. 351, ali mantém pista no zero, atenção com o hotel. A 3895 da colada 05, controle da 0.8. 308, boa. Salvador, 3895. TAM 3895, contato radar na decolagem, estou para o nível jogo 340, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, subindo para 340, tá 3895. Funcionaram 3 e 5. Tanto 3895, poderia voar da Elda presente? Vou direto Leda, tanto 3895. Direto Leda, tanto 3895, grava. Ono 328, estabilizado, capa vista. Bono 328 completa, chama a torre 118 decimal 6. 118 6, vou no 328 direto, boa. Bono 754, pronto, cota. Bono 754, autorizado Salvador, Sierra Bravo, Kilo Golf, nível 390. Via Upzulu 1-0, decola pista 1-0 após primeira curva à esquerda, saída fuga transição Zipar, transponder 5504, controle de frequência 120 decimal 8. Obrigado, Via Upzulu 1-0, fora da 1-0, controle de frequência 104, transponder 1-0. 1754, cotejamento correto, reporte pronto para puxa só. Salvador, passamento 2230. Paredo, prossiga. Gente da Oscar, por 20-290, confio. No horário, passageiro, do plano de voo? Ao 2780. Passageiro do ciente, agora de cópia. Guardando qual a provável saída, por gentileza? Confirme destino, passageiro. Conquista. Saída boa, passageiro. Boa. Graus 109, autorizado, pouso, visto no zero. Se pouso na 1-0, voo 1-3-2-2, baixou até 1. Passaram 3-5-1, decolada 08, controle 120-8. Primeira alfa, mantém escuta número 2 precoce. Controle no 120-8. Força Aérea 1351, contato radar, sua para o nível 160, após 2000, voando direto líder. Força Aérea 1351, subindo na reta até 2010, até o nível 160, após cruzar 2010, para a direita, voando direto líder. 9, está pronto para o taxi, meu amigo. 4-0-8-9, Alfa, 1020, 18.000, quanto espera? Alfa, 18.000, quanto espera? 4-0-8-9. Que Papa Romeu, prossiga. Você está no em que pátio, que é isso, pátio 4? China 2-18-6 para fazer o translado. Gol no 697, está livre. Bom, meu, boa tarde, está livre início de táxi, reporta ponto de espera do 17 para taxiar sobre a pista. Meia cópia. Na sua escuta, prossiga. Aracaju autorizado, 230, Golfo 677, decola 1-0, esquerda, Ucajama após direto, 1208, transponde, faça 1208, controle, transponde 5503. 230, Golfo 677, Ucajama direto, 208, controle 5503. Bom, 1806, cotejamento correto, reporte pronto para puxeta, né? Gente, bom, 1806. Alfa Salvador, boa tarde, vai ter 721 para a cota 330, porta salida. 721, confirme ciente da informação lógica. Ah, sim, mano. 761, informo que é o número 4 para a cópia, guarde. Guardando como número 4. 431, prossiga. Força Aérea 1431, no número 5 para a cópia, aguarde. Número 97, esse tem restrições para 2.000 pés, ajuste no 020, reporta estabilizado. 2.000 no 020. Ciente, um segundo para cópia. Primeiro Alfa, qual o setor do sobrevoo? Foram 328, portão 3. Controle Salvador, Azul 4089, passando 1.300 pés, mantendo o eixo de decolagem. Azul 4089, mantendo a proa até o cruzamento de nível 050 após o perfil da saída da EL, em ascensão ao 3.800. Seguinte, após manter a proa até 5.050, após direto prossegue na saída da EL, em ascensão 3.800, 4089. Índia November Alpha, protegimento correto, confirme pessoas a bordo. November Alpha, para acionamento e táxi, chame torre frequência 118, decimal meio. Solo, muito bom dia, tá 3193, por gentileza, teria saída para o Galeão? Tá 3193. Número 6 para a cópia, saída da EL. Obrigado. Mike Serra Golf, pronto cópia. Mike Serra Golf, autorizado Salvador, Sierra Novembro, Quebec Uniform, nível 080, plano Yankee, rota direta, radial 290, decola pista 107, após curva à esquerda, saída Momo. Depois, após direta, responde 5415, controle frequência 120, decimal 8. O Adael está presente? Negativo, mantendo o perfil da saída da EL, azul 4089. Então vamos curvar direito para interceptar a radial 198 na saída da EL, 4089. Hotel, confirme incidente da OSCO. O Ian Copa Romeu, claro, 4-4. Confirme incidente da informação OSCO. Romeu Foxtrot Hotel, informa que é o número 5 para cópia, aguarde. Guarda. Passarela 2230, pronto cópia. Pronto, 2230. Passarela 2230, autorizado Salvador, Vitória da Conquista, nível 180. Rota direta, após elefa, decola da 10, curva à direita, saída árvore, transição elefa, transponder 5522, controle frequência 120, decimal 8. 3180, direto, saída árvore, direita, até elefa, após elefa direto, 5522, 1208. Passarela 2230, protegimento correto, reporte pronto para puxação. Vai reportar. 4-0 graus, 1-0-9, autorizado pouso, pista 1-0. Autorizado pouso, 1-0, bolo 697. Oxanema 320, boa tarde, eu tô na identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mária. Fortaleza, copia. Avjet 6721 para Fortaleza, tá pronto para cópia? Ah, avião, proceda. Autorizado Fortaleza 330, Hotel Zulu 19, decola da 10, curva esquerda, Momo Transição Proti, controle 1208, passando 5502. Cuidado conforme 330, Fortaleza, decolando a 10, primeira esquerda, Momo Proti. Upper Zulu 19, aerovia 208 no controle, 502 no testemunho, 7721. 721, tá correto, campo de estacionamento. Chama aneada, foi estacionamento, 721. Força aérea no 431 no Belo Horizonte, tá pronto pra cópia? Você. Gol no 806, chama pushback? Afirmativo, no 612. Tá livre, chama táxi. Chama a táxi, 806. Porta aéreo no 431, autorizado Belo Horizonte, no nível 180, Golf 677, decola da pistão no 0, primeira curva à direita, da El, Leda e Léo, controle 1208, acena 5475. 5475. Acionamento parte militar, 02 a bordo, chama táxi. 3193, Galeão, pronto pra cópia? Yeah. 3193, autorizado Galeão no 340, é o Pedro 10, decola da 10, curva direita, Nadael, Leda Bridge, controle 1208, aciona 5506. Autorizado Galeão, nível 340, fica apto, segundo no 0, decola da 10, curva à direita, frente a Dael, liga a controle 1208, acena 506, acena 5906. 3193, coordenamento correto, chama para o especionamento. Coordenar para o especionamento, 3193. Aqui, Luiz, que número 2 para cópia. Zulu no 697. Zulu no 697, Alfa, mantenha antes da Taxi Juliette. Alfa, antes da Juliette. Papá, Romeu, Romeu, Fox, Trot, Hotel, Pátio e Pista que decola. Tá. 01 no Zulu, Pátio, pra ele, certo, correio. Ciente, autorizado, Serra Brava, Papá, Romeu, nível 085, direto, decola da 10, curva direita no corredor Axé, reescritura 1000 pés até o farol da barra, controle 1208, aciona 19. 5525. Mil pés, corredor Axé, curva à direita, porta. Mil pés, acionar 5528 e o controle 28208. 5525. 5525. Sim, está correto, chama pushback acionamento. Corrigindo, livre o acionamento pátio 3, chama para o táxi. Já vai para o táxi. Alô Salvador, boa tarde, P3 vezes e meia, tem informação mais completa de autorização para a porta dele. Sim, 32 no meio, número 2 para copiar. Guardando, 32 no meio. Está passando bravo aqui, Luiz, que partiu 402 a bordo, copia? Autorizado, voo local no meu pé, decola da 17, curva à direita no corredor Axé, controle 208, ação no padrão 01 no meio. Nada, prossegue para a Bata, tentando a aeronave no ponto de espera, ok? Aqui o Luiz, que somente o táxi para a torre, 118, meia dúzia. Para o táxi, o gol 806, 1117 no PAB, 2 horas e 7, alternando recife. 06 táxi, parte 1 no Índia Alfa, ponto espera da 10 torre, 118, meia altimetro no 020. Parte 1 no Índia Alfa, no ponto espera 2862, boa noite, 06, obrigado. Sonha? Só 3216, copia? Pronto, faz 4. 3216, autorizado Fortaleza, 370, Alpeiro Zulu 19, decola da 10, curva esquerda na mão Frotti, controle 1208, aciona 5520. Fortaleza nível 370, Pelampas Lulu 19, decola 10 pista esquerda, Momo Frotti, o controle 1208, aciona 5520, Dan 32 no meio. 32 no meio, correto, tem um pushback acionamento. Camarada 32 no meio. Voo no 697, vai passar a aeronave da companhia, após o ingresso de Juliette, portão 01. Portão 01? Afirma-se. Após a aeronave passar, portão 01. Salvador, Papa Romeu, Romeu, Porto, Hotel. Prossiga. Pronto para o táxi. Qual o PLB? Duas pessoas com 4 horas e 30. Papa Romeu, Romeu, Porto, Hotel, livre táxi, parte 3, parte 1, ponto de espera da 102, 1186, altímetro 1020. Confirma se o senhor tem intenção de decolar na taxa de Delta da cabeceira. Delta, Romeu, Porto, Hotel. 806, boa tarde, autorizada. Linha de decolar, pista 10, vento 140 graus com 9 nós. Autorizada, linha de decolar, 10. Boa noite, pessoal, meia dúzia na Delta, cadê o passaporte? Portel no 431, vai decolar taxi hotel? Sim, taxi Atana, o ponto de espera da hotel, altímetro 1020, quando lá, chama a torre 1186. Fala, boa, 954, no 0750. 1750, 05, autorizado, chama a taxa. Luiz, que táxi autorizado, reporta no ponto de espera da Oscar para ingresso. Índia November Alpha, vento 140 graus, 9 nós, livre decolagem, pista 17. Na 6320, desça para 2000 pés, o ajuste 1020, está autorizado sinal ILS, porta estabilizada. 2020, vai estabilizar, vai tomar estabilizado. Voo no 806, decolado aos 27, controle 120, décima 8, bom voo. 208 com 806, obrigado, até já. Índia November Alpha, decolado 226, controle em 120, décima 8, bom voo. 1208, grave, Índia November Alpha. Romeu, Fox Hotel está pronto, o ponto de espera da Delta. Romeu, Fox Hotel, alinha e mantém a partir da Taxi Delta. Ali mantém a partir da Delta, Romeu, Fox Hotel. Salvador, muito boa tarde. Papa Romeu, Índia November Alpha, decolada 17, ingressando no Axé. Eu Fox Hotel, apenas para informação, Charlie 150, matrícula Índia November Alpha, decolou da 17, vai prosseguir também para o corredor Axé, ok? O número 10. Gente, o Forçário no 431, mantém o ponto de espera da hotel aguardando. Romeu Fox Hotel, quando pronto, livre decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 9 nós. Iniciando a decolagem, Romeu Fox Hotel. Conselho no 431, ali mantém a partir do hotel. Meu Fox Hotel, decolado 229, da presente autorizado curvar à direita, subindo para 1.000 pés, aguardando transferência de comunicações. 1.000 pés, aguardando a transferência, curvando à direita, Romeu Fox Hotel. O Força Aérea 431, apenas para informação, Bravo Eco 58 decolou agora da 1.0, vai prosseguir a 1.000 pés via corredor axé, sem interferir. Quando pronto, livre decolagem, pistão 1.0, vento 1.30 graus, 1.0 nós. Romeu, sobrevoa em qual lugar? Melhor é norte, nordeste? Qual é o B? 4, livre táxi, frente, pátio, índia, alfa, ponto de espera da 1.0, torre, 1.862, é altímetro 1.020. Pátio, 5.0 também no corredor céu, no meu pés. Chama agora o controle em 1.20.8, mantendo separação visual com o mesmo, ok? 1.20.8, o meu posto até o centro do carro. Na frequência da torre ainda, 1.20.8, ok, Romeu Fox Hotel? Desculpa, 1.20.8. Força aérea no 431, decolar 231, controle em 1.20.8, um bom voo. Controle 1.20.8, grato. Romeu Fox Hotel, mantém as condições visuais, no meu pé, via corredor axé, está ciente do Trapa 12, na sua passagem de 12 horas a 1.7 milhas no Charlie 150 também via corredor. Afirmativo, gente de trás. Gente. Gente, com as visuais, informe a proidão para o destino. 3805, autorizado Guarulhos, 320, operador 1.6. Recorda 1.0, curva direita, Nadael, Leda Bridge, controle 1.208, acima 5.55. Tá 3805, autorizado Guarulhos, no 320, Upper Zulu 16, decola da 1.0, curva direita da El, Leda Bridge, controle 1.20, décima 8.0, aciona 5.535. Bom, apoio ideal para o destino é 238 por Romeu Fox Hotel, já ultrapassando outra aeronave.